em Son Gohan tiveram de enfrentar um adversário tão esquivo como um atirador furtivo que os atacou a longa distância. Ha! Ha! Vamos! O Tenshin Han enfrentou o inimigo com grande coragem. Agora só resto eu, mas sinto que estou cada vez mais próximo. Bola de energia! Tu foste um grande adversário. Tens o meu reconhecimento. Parecia que Irmila estava prestes a ser derrotado, mas... Eu não vou cair sozinho. Bem, vamos dar o nosso melhor, Vegeta. Pelo Krillin e pelo Tenshin Han. Com a sobrevivência em causa, o Torneio do Poder segue em frente. Vingança F. Uma armadilha bem montada. Se o Universo 6 vencer, tu queres que eu te absorva de todos os teus crimes? Tu não estás em posição de me pedir uma coisa dessas. Fizeste-me passar vergonha na luta contra o Universo 7. Tem toda a razão. Claro que tenho. Vais fazer alongamentos ou assim. Volta a fazer batota e tu vais ver o que te acontece. Quanto a esses malditos do Universo 7, eu vou atacá-los, humilhá-los e sujeitá-los a uma derrota da qual eles não vão recuperar. O que é que acha? Então essa é a tua ideia de vingança? E qual é o teu plano para os destruíres? Parece que chegou o momento. Eu prometo que vou mostrar o meu valor ao Universo 6 e destruir os meus adversários. Uau! Já saíram tantos! Pois é! Ouve lá! Quantos é que ainda estão na arena? Quantos é que ainda faltam? Neste momento, ainda restam 36 lutadores na arena. 30? E 6? Muito bem. Permitam-me que vos dê pormenores sobre as equipas de cada universo. Vá, diz-nos! Vá lá, diz-nos! Diz-nos! Vamos começar pelo Universo 2. Este universo ainda tem 6 lutadores na arena. O Universo 3 tem 7 lutadores. Eu gostava de estudar os nossos adversários enquanto ainda sabemos quantos restam. Principalmente, o Jiren do Universo 11. Ele ainda esconde grandes mistérios. Isto é trabalho para o nosso grande Magikaio e o seu corpo absolutamente extraordinário. A seguir, o Universo 4. Restam-lhe apenas 4 lutadores. O Universo 6 ainda conta com 8 lutadores. Tal como o Universo 7. A equipa do Son Goku ainda tem muitos! A nossa formação desfez-se logo no início, mas isto só prova que estamos a proteger-nos bem uns aos outros. Eu já consigo vislumbrar a nossa vitória! Bills? Tu ouviste quantos restam no Universo 4? Sim, o grande sacerdote disse que restam 4. Estão 6 nas bancadas. O que dá um total de 10 pessoas. Oh, mas só estavam 8 nas bancadas antes do torneio começar, não é verdade? Sim, não sei explicar. Mas antes eu senti uma presença que agora já não consigo sentir mais. Isso vai ser um problema. Hã? Eu sei que os guerreiros do Universo 4 têm capacidades especiais. Eles podem tentar um ataque num momento crucial. Raios! Onde é que estão os dois que faltam? O que é que o Kitel anda a tramar? E finalmente, o Universo 11 tem 3 lutadores na arena. Com 8 guerreiros, os universos 6 e 7 estão em vantagem numérica. Oh, ele! Já só nos restam 3. Temos uma ligeira desvantagem quanto aos restantes. É ridículo analisar o Jiren com base no senso comum. Então podemos dizer que o Son Goku é um sacrifício para demonstrarmos o extraordinário poder do Jiren. Além disso, o Jiren e o Toppo não sofreram praticamente danos. Portanto, neste momento, encontramos-nos em vantagem. O que é que se passa? Eu ouvi um som estranho. Esmagador da Justiça! Um ataque surpresa, mas que cobardolas! Justiça! Não me matem! Ele tem um corpo estranho. Não basta a guarda, Dispel. Eu estou a vê-lo. Vou atirá-lo diretamente para a bancada! Pontapé de Justiça! Brincadeira! O quê? Impossível! Sim, é possível! Este é o nosso Magikaio, com o seu corpo extraordinário! Ele conseguiu regenerar-se logo a seguir ao ataque! E não sofreu qualquer dano permanente. Maldito! Tu estavas a fingir! Essas tuas orelhas não te atrapalham? Se eu as cortar, talvez tu consigas correr mais depressa! Já percebi que este Gomas não joga com o baralho todo! O Dispel tinha de baixar a guarda. Afasta-te. Finalmente aparece o chefe de equipa. O quê? Jiren, desculpa. Eu andava mesmo atrás de ti. Vamos lá. Mostra-me o teu poder. Vamos, Magikaio. Revela o segredo desse Jiren. Apenas com a força do punho. Estás a ver? Isto não é uma questão de números. Sério? Essa era a minha deixa. Não vamos conseguir fazer uma pesquisa profunda se não conseguem estar na arena mais tempo. Bum! Isto já está! Restam 35! Ai, que problema! Tu cala-te! Parece um relógio de repetição! Mas aquele Jiren parece ser um guerreiro extremamente forte. O universo que mantiver mais pessoas na arena será o vencedor. Primeiro vamos ter de tratar da saúde do universo 7. Percebes isso? Champa, parece que ele vai avançar neste momento. Já nada parece funcionar como na minha juventude. Parece que estás muito cansado. Para onde é que tu estás a olhar? Tartaruga! Tartaruga! Finalmente encontrei-te, guerreiro do universo 7! Luta contra mim! Sai da frente! Tão pouca resistência torna-se um pouco aborrecido, não? Estou a perceber. Tu andas atrás dos guerreiros mais fracos para os atacares pelas costas. Mas Jogo Sus parece ser contigo, não é? Eu já te vou mostrar o que é um combate a sério. Os velhotes nunca sabem quando é que devem ficar calados. Está na hora de saltares fora, vozinho. Mas que pena! Isto não me parece nada fácil. Ter de controlar os meus ataques para não matar o adversário. Hã? O que é isto? Técnica do turbilhão! Mas o que é esta coisa? Ele voltou a usar o turbilhão. O quê? Ele falhou? Como é que falhei? Mas eu não acredito que ele tinha este ataque. O velho destas. Mas eu... Esta foi por pouco. Realmente, tu tens uma grande força. É assim que separa os adversários que dão problemas. É um golpe muito útil. Prepara um dos feijões mágicos, ouviste? O avôzinho está no seu limite. Prepara-te para lhe dares um feijão antes que ele morra. Muito bem, vamos terminar isto de uma vez. Isto pode ser um pouco doloroso. Tenta não morrer, está bem? Vegeta! Não penses coisas. Eu só vim porque não suporto este maldito e quero acabar com ele. Há quanto tempo, Vegeta? Eu pensei com os meus botões que já tinhas desistido há muito tempo. Se tu achas que eu sou o mesmo, então estás muito enganado. Tu até podes estar mais forte do que antes, mas continuas a não ser homem para mim. Não, não. Comparando com aquela época, eu tornei-me mais fraco. Depois das minhas ações serem descobertas pelo Universo 6, eu passei muito tempo como fugitivo. E claro que o meu corpo enfraqueceu. Como podes ver, ainda estou um pouco zonzo com o soco que me deste ainda agora. Outro desses, e ainda sou capaz de morrer. Podes parar com essa conversa da treta? Apanhaste-me. Nada mal, Vegeta. Parece que as minhas intenções são muito claras. Desde a última vez que tu me humilhaste, Vegeta, que ando a pensar como te posso derrotar. E agora já sei. Outra vez! Estou farto de te aturar! Ora toma sucata, velha! Ataque Big Man! Esses ataques não vão ter qualquer efeito no Majeta. Uma lata velha e um aldrabão. Mas que casalinho tão desprezível. Tu gostas mesmo muito de falar, estou a ver. Mas agora vais apanhar até teres a vida por um fio. Tiraste-me as palavras da boca. Para atirares uma jeta para fora da arena, vais ter de dar muito mais do que isso. Tem de ser um ataque extraordinário, nada menos do que isso. Este ataque é a nossa única alternativa. Mas afinal, o que é que ele vai fazer? O turbilhão. Não pode ser, já é a terceira vez! Tartaruga genial, por favor, para! Tu vais acabar por morrer! Este corpo velho já viveu bem. Já viveu o suficiente! Ei, velhadas! Está quieto ou ainda passas à história? Este é um verdadeiro turbilhão! Eu estava à espera deste ataque! Aquilo é... o reflexo do turbilhão! Oh, não! O tartaruga genial vai ser suado! Nem pensa! Para, Vegeta! É uma armadilha! Toma lá o meu golpe final, Vegeta! O quê? É inútil! Eu ainda tenho um frasco que era para mim! Muito obrigado! Essa técnica do turbilhão é extraordinária. Graças a ti, velhote, eu completei a minha vingança contra o desprezível Vegeta. Eu não vou deixar o Vegeta ser eliminado por minha causa, não! Mas eu já não preciso mais de ti. É só essa força que te resta, velho Palerma. Maldição! Majeta, faz alguma coisa! Eu vou acabar convosco de uma vez! Sua sucata ferrugenta maldita! Mas... oh, Frost! Agora é a tua vez! Tu podes ter levado o melhor desta vez, mas eu garanto-te que ainda te vou derrotar! Que cobardolas, maldito! Imbecil! Tu ainda tens muito para aprender, ouviste? Ouve, velhote. Acho que é melhor retirar-te. Vegeta, eu peço desculpa. Come um feijão mágico antes que morras. E deixa o resto comigo. Vegeta! Tartaruga genial! Come um feijão mágico! Já estás a salvo, tartaruga genial. Boa. Mas que três idiotas palermas vocês me saíram. Palavra de honra. Mas vocês deram luta apesar de tudo. Tens a minha consideração, velha tartaruga. Graças ao Vegeta e aos esforços do tartaruga genial, o Universo 7 conseguiu ultrapassar o perigo da eliminação. Mas neste torneio do poder, onde um adversário poderoso ataca a seguir ao outro, não há tempo para descansar. Faltam 30 minutos para terminar o torneio. Demasiado cruel para o considerarmos um aliado. Além disso, aliou-se ao Frost do Universo 6 por detrás das nossas costas. Não podemos deixar aqueles dois escaparem livres desta. Sou eu que vou ter de derrotar o par mais maldito de todos os universos. Venham! Estou à espera! No próximo episódio de Dragon Ball Super, Freezer e Frost, a união da maldade. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.